Quarta-feira, oração. Senhor, em um mundo cheio de incertezas, eu escolho permanecer fiel a Ti, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu não entender. Guarda o meu coração. Livra-me de tudo aquilo que tenta me afastar de Ti. Fortalece a minha fidelidade e me mantém firme no Teu caminho.